outro sol. Acaba de nascer, me diz que ainda posso que ainda posso ser bem mais do que fui, melhor amanhã. Ainda temos o hoje bom dia, Vietnã. Lágrimas coleciono como medalha. Deus, tua criação pecadora e falha, toalha. Quantas vezes pensei jogar, mas algo me dizia, continua a lutar. Rima é necessário, nada contra a maré, e que a maldade do mundo nunca arranque minha fé. Tô de pé, pronto pra levantar, se cair, qual que é pra ganhar? No olhar, quem fingir, tô aqui pra insistir e sorrir. Minha cota, mas só quero o que é meu, sem pilantra na bota, idiota. Se abre igual puta, mas não tem xota. De boa intenção, João, que o inferno lota. Quando precisei, solidão foi abrigo. A lama afasta amigo e a fama chama inimigo. Eu vi na calada, luxo vira bicho. E também as flores que nasceram do lixo. O boy se acha herói por formar back in Dubai. Heroína é minha coroa que me criou sem pai. Eu sei que o mundo cai em sua volta corrompido. Nocivo sigo vivo entre mortos e feridos. Não dá pra voltar, o tempo já perdido. A palavra de dar e o coração partido. Do amor bandido através da cela, a morte do amigo, sangue na viela. Eu não vi arco-íris quando abri a janela pra tentar compor só o amor pra minha bela. Quando lembrei de quem sofre na favela, o meu peito fica vazio igual as panelas. Os barracos de madeirite, a cena é triste. Só eu sei o bem que ela me faz. Não dá mais pra ter paz sem amor. Não dá mais pra ter paz sem amor. Eu luto por amor. Só eu sei o bem que ela me faz. Não dá mais pra ter paz sem amor. Não dá mais pra ter paz sem amor. Eu luto por amor. Amor de verdade distante de prateleira. Amor sem clichê, nem dublê na trincheira. Guarde sua carteira, mostre só seu coração. E tira o ódio do menor que tá bolado com o canhão. Faça Golias beijar o chão, só com poder de sorrir. Ilumina meu dia, igual guerreiro Davi. Meu guri, uma nova vida pra sonhar. Mais uma emoção, cê vai novamente tentar. Outra chance pra fazer, fazer o meu melhor. Apenas meu melhor, mas não maior do que ninguém. O que faz do homem um rei, a humildade que ele tem. O ego só faz refém, o cego não enxerga além. A malice que vem pro bem me diz quem é feliz na dor. E quando a saudade vem, derruba até gladiador. Bagunça, toca o terror, tira do crente foco no louvor. Do fel sentindo o sabor nessa calada sombria. Na madrugada fria, ó pai que me guia. Peço mais sabedoria pra compor poesia. Quem diria que um dia eu ia conhecer o Brasil. Pesado pique de fuzil, mas não dentro de um camburão. Ao contrário do que disse meu tio, esse aí é igual o pai, quando crescer vai virar ladrão. E com microfone na mão, fui na contramão do destino. Duas meninas que pagam pensão, ainda compro leite pro menino. Fogo no fino desse marroquino, maloca latino, granada sem pino. Desde pequenino, rap é meu hino, no muro assino, no tom que é divino. Aprendo o ensino no flow que defino como o girino. Nós devemos evoluir, como meu pai. Eu tomei de assalto, fiz muita gente levantar a mão pro alto. Do morro pro asfalto, faço minha correria, invadindo as residências, armado com poesia. Só eu sei o bem que ela me faz. Não dá mais pra ter paz sem amor.